Tuba. Tuba. Tuba. Tuba. Autoridade absoluta e indiscutível, conquistando junto ao grande público a insígnia de melhor entre os melhores. Este é o cara quando falamos de saudade. DJ Tubarão. Dá-lhe Tubarão. Olha que o Tubarão vai começar, senhor. Vou começar com essa música aqui no lendário. Pra gente reviver bons momentos aqui com Tuba. O lançamento continua aqui, mas deve, hein? Bora, só tu e o teu amor, vamos lá! Por que me negar seu abraço, fazendo de mim um pouco caso? Por que usar tanta ironia só pra me ferir? Eu quero esse CD, quem for podre que se quebre. Por que esse gesto tão falso? O lendário. Maneiras cruéis e tão frias, fingindo um desprezo que eu sei você não sente por mim. Ai! Pra quê? Se no fundo, no fundo, seu mundo sou eu, nada mais. Eu não sou Rubi. Eu sou toda sua alegria e você minha paz. Se há meu amor, vou abraçar com muito carinho, Maciel, presidente aqui do clube da Stefa. Alô, Maciel! Vou abraçar aqui do Tubarão, hein? Jamais conseguiria de mim se afastar. Bora, Giel, o que é que tu quer? Eu quero você sempre perto. Nosso amigo Tico da Quebra-Mesa. Quebra-aço, perdão. Bora, Tico! Nosso amigo Pilão, o Xarel, tá bem? Relembrando o tempo do Areia Branca aqui no Rubim. Obrigado, maninho. Olha a saudade chegando, o Tubarão detonando. Ei, coroa, para com a tua frescura, que tu tá no lendário. Olha a novinha aí de touca. É doido. Por que esse gesto tão falso? Maneiras cruéis e tão frias, fingindo um desprezo que eu sei você não sente por mim. Pra quê? Se no fundo, no fundo, seu mundo sou eu. Nosso amigo Alexandre do Uísque também já na área por aqui. Eu sou. Olha a Maria! Abraço no teu coração. Você é minha paz. Rubi. Se há meu amor um motivo, você deve me perdoar. Nosso amigo Preto da Vigia. Bora, Preto! Se afastar. Bora, Júnior Barra, como é que é? Eu quero você sempre perto. Sempre. Sem tempo certo pra te ver e te abraçar. Olha como a saudade vai chegando bonita aqui nas terras, olha. Preciso de você comigo. Dá-lhe Tubarão. Quero lhe dar. Bora mais uma. Bora recordar lendário. Bora, Stefan. No fundo do espelho, onde você se vê, há uma criança. DJ Luca Mix, é isso? DJ Jean também do Caixaneiro. Obrigado, maninho. Márcia, a Luciene, a Daiane, a Selma, a Luciano, todo mundo junto. Aquela esperança que ela tem no olhar. Solta, solta, solta, solta, solta. Solte a menina que ainda existe em você. O lendário. Sorria pra vida e recomece a viver. A sua história é tão bela. DJ Thiago Cereja do Pai do Rubi tá com a gente. O nosso amigo Bridge. Bora, Bridge, bora, filho. Você na sua novela é a atriz principal. sempre. Meu compadre, Mick acessou ele e a Jorge Motoqueira, aquele abraço aqui do Tubarão. Muito obrigado por vir curtir o nosso lendário aqui, hein? Tá bonito! Solta, minha filha, solta! Solta, menina, que ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. Givaldo Gravações CDs. Você pode brilhar. Ai, meu CD! Você pode voar. Dá-lhe, meu lendário! Mais uma chegando, mais uma. Pertinho do lendário, olha a saudade. Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Rubi, saudade. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Nosso amigo Ney da Ceasa, ele já tá com a gente aqui, aquele abraço aqui do tubo, hein? Bora, Ney! Minha filha Larissa, obrigado, filha. E deixa o desejo mostrar. Descascar, bola descascar! Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Me dá seu veneno, seu corpo moreno, vem. Me vira a cabeça, até que amanheça, meu. Bora, chama do carinho. Nosso amigo Laércio, nosso amigo Leandro e os irmãos considerados aqui no Tubarão, hein? Nosso amigo Bruno, cabeça fria, lá do Búfalo do Marajó, tá com a gente também, hein? Aquele abraço. Agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Olha, gente, o Tubarão, só tenho a agradecer a vocês. Eu vim curtir a continuação do lançamento do lendário aqui, hein? Obrigado, viu? Ei, Tubarão, onde vai ser a festa do lendário amanhã? Lá no palácio, filha. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca... Os amigos do copo com a gente também. Coisa boa, obrigado, hein? Esse amor te entrega. Adriano do Rubi! Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Olha, garçonete, bora dar uma volta aqui na frente do lendário. A galera quer pacote, viu? Ninguém quer saber de balde hoje. É só no pacote. Dá-lhe, meu lendário! Meu CD Givaldo Gravações CDs. Bora, Stefano! Aquela canção me lembrou você. Eu te convidava pra ver matinê. E você nem goza dizendo que sim. Me olhava nos olhos sorrindo pra mim. Corria pra casa pra me arrumar, sonhando provar teu bem. O lendário. Essa canção aí, o nosso fotógrafo oficial aqui do Rubinho Estopa, Chega o tubarão lá no bar do Boá, né, Estopa? Nunca cerrou o tubarão. Bora, Estopa! Aquela canção me fez recordar. Nosso amigo da torneadora e da mata, gostei também. Nosso amigo Zeca, o Lambisal. E nosso amigo Antônio do Mercadinho Barateiro, na moral por aqui. Pra mim, fazia mil planos na minha ilusão. Querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração. Preciso. Comandante Jairo, DJ Matheus da Minifera. Eduardo, sua esposa Rose. Preciso ter você por perto. Dá-lhe, meu lendário! Com vocês, a lenda viva das aparelhagens. O lendário Rubi Saudade. Bora recordar! Aquela canção me fez recordar. Eu te convidar. Olha, a gente já tem CD aí. Você gravada a primeira parte aqui do Rubinho, parte do Jarinho, hein? É só filé, é só chegar com o maluquinho aí. Fazia mil planos na minha ilusão, querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração. Preciso te ver novamente. No baile você nunca apareceu. E tudo. Olha o Cabevaldo. O homem do Danone já aqui, esse é Rubi de coração, hein? Preciso ter você por perto. Aquele beijo que te dei, nunca, nunca mais esquecerei. Aquele beijo que te dei, nunca, nunca mais esquecerei. Aquele... Dá-lhe, meu lendário! E vai chegando mais uma nossa defã. É saudade gostosa. É o nosso lendário. Sozinho no quarto. E lá fora a chuva que cai. Rubi, poderoso. Eu fico pensando nos momentos. Os talibãs estão com a gente na pedreira. Invadindo as defas. Obrigado, maninho. No peito, sufoco, o amor precisando. Nosso parceiro Eric. Lá do Ruby Boy tá com a gente. Agora é lendário. E o choro querendo explodir. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. Os amigos da família Ruby estão por aqui também. O Teresse e o Mauro. Aquele abraço aqui do Tua, pode crer. Os longos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere e mata, naquele abraço que eu não pude dar. Olha meu Rubi! Givaldo Gravações CDs. Nosso amigo Antônio, lá do Galo Show, meu irmão. Ele tá o pimpolho, tá com a gente também. Os dedicados, abraço aqui do tubo, hein? E nos travesseiros, seu perfume gostoso, ainda sinto. E na cabeceira, sua voz. Olha o nosso amigo Rosel também, a Lívia, Priscila, Jéssico, Samuel, lá do Gessaldi, pode crer. Sem que eu possa ao menos evitar, eu rolo na cama. É Gabelzinha, 3 meses de castigo. Japonesinha, Rosinha e Aceli. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Olha o Strick como chega. Ele olha bem na minha cara. Eu e tudo e eu, Strick. Tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. Tuba! Já tem cortesia aqui pro dia 9 lá no São Pedro, o forrozão do Tenonê. Pega tua cortesia aqui, meu irmão. Não tenha vergonha de chorar, é tudo que Murilo do Jaguar. Chora Mania com a gente. Obrigado, Murilo, pela parceria, hein? Dia 9, domingo, lá no Tenor, né? Lá no São Pedro. Nossa amiga Verônica do aeroporto e a Gabi Pressão por aqui. Ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Pois você vai ver que quem te ama sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Nosso amigo! Sou eu. DJ Alan tá com a gente. Aqui atrás, um apoio. Obrigado, Alan. Olha, o Dodô chegou. Nosso amigo Beto da Vigia tá com a gente também. Obrigado, Beto. Valeu, Marinho, pode crer. Pintinho da Nike. O seu amor, mais um considerado aqui do Tuba, ele e o Júnior Barro, seu amor, obrigado, viu, valeu. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Pois você vai ver que quem te ama sou eu, sou eu, sou eu. Foi esse aí. Que nunca falte na mesa dele, amém. Valeu, Júnior Barra. Gente, amanhã no Palácio dos Bares, hein? O nosso Rubi. Sábado, dia 8. São Joaquim, domingo. Lá no São Pedro, lá no Tenoné. Esquecer aquele amor que eu perdi. Rubi. Eu vou tentar devolver. Rubi. Aquela dor que eu sofri quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor. Você não entendeu. Nosso amigo Beto do CD lá do Jaderlândia. Cortou em pedaços meu coração. Nosso amigo Rômulo Barra, também gerente do Reprise, por aqui com a gente, obrigado. Me procura e diz ser meu bem. Olha que eu já. Eu já te esqueci. Toda a galera dos seguidores da Marcante por aqui. Eu sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. Nico, saudades lá da Casa Santos também. Aquele abraço forte aqui do Tubarão. Bora recordar. Eu vou tentar esquecer. Poderoso. Aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver. Aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor. Quando eu mais precisava do teu calor. Você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Hoje me senti só sem ninguém. Nosso amigo Everton Macarrão Branco, o gato negro também dos passageiros da nave. Desde ontem por aqui pelo Rubi. Olha a Cris com a gente já. Eu já sou feliz. Bora, gato negro! Com aquele amor que eu nunca quis. Rubi! Pra você que dá valor, a gente vai detonar. É o nosso lendário aí, ó. A beleza que vive só. Esse pega fogo aquele abraço aqui do turma. Olha o velho guarda, cabeça branca, Silva da Marambaia. Esses dois aí são nome, irmão, pelo amor de Deus. Gares e calor, claro como o sol raio. Claro como o sol raio. Toda equipe de simulação também. Abraço ao Márcio, a Fernanda, já aqui nós def. Obrigado, hein? Nosso amigo Miro! Alô, Miro! Um abraço a você! É o nosso lendário da Stefa! Maravilha! Juventude, pobre de mim, pobre de nós, e a lacra briga com nós, tiras pequenas da esquina. Olha quem chegou por aí, nosso empresário Tom Gaúcho. Aquele abraço forte aqui do Tubarão e do Jarinho, hein? Por coincidência, chegou juntinho o cantor Tonzinho Safadão. DJ Edson, pro perto do Vigia, pode crer. Alucina, leite e soro, canta que te quero bem, brilha que te quero, luz anda luz, massa como nosso amor. Nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, gás e calor, claro como o sol raio. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, meu rubi, meu rubi, meu rubi. Já. Dá-lhe, meu lendário! Com vocês, a lenda viva das aparelhagens. Chamo por você, ninguém atende. Olá, minha produção! De repente, uma luz acende. Amém, Senhor! Ela não está aqui. Me diz a voz que vem. Emerson, lá de Bragança, aquele abraço aqui do Tubarão. Muito obrigado, viu, filho? Valeu, valeu! Eu já não sei se nosso amigo Help! Grande Help lá dos Jurunas. Um abraço aqui do Tuba, maninho! Eu vou telefonar aqui. E o telefone toca insistente. Agora ela está. Preciso falar com você pessoalmente. Não quero te prender, mas não posso te perder. Esse é um dilema que nem o cinema sabe resolver. Fábio da Pedreira já com a gente também. Aquele abraço aqui do Tubarão, pode crer. Olha quem tá com a gente, o Wallace e a Mara. Obrigado! Ei, coroa, para com a tua frescura, que tu tá no lendário. Olha a novinha aí de touca. O meu coração já não é... Bora, cabeça branca! Bate forte, quase arrepende. Nosso amigo Rodolfo dos Balões também com a gente. Alô, Rodolfo, aquele abraço, hein? Eu tento disfarçar. Ela me olha meio displicente. O dia vai chegar. É uma noite a menos para a gente. Uma noite a menos. Uma noite. Uma noite. Temos uma noite. Temos uma noite. Temos uma noite. Deu uma noite ao menos para a gente. É o nosso lendário! É a continuação do nosso lançamento. E o Tubarão vai detonar. Dá-lhe, meu lendário! Então, boa dança! Hoje eu vou sair por aí. E o primeiro bar que eu encontrar, vou beber pra esquecer aquela safada que acabou comigo. Tá bonita a Stefa, meu irmão! O Tubarão vai detonando. Pela família Megatron, CJ aqui. Aquele abraço aqui do Tubarão, pode crer. Hoje eu vou sair sem rumo certo, sem encontrar um bar aberto. Vou do Sônia Adelara, Soledade de Guaraci. Alô, chão. Obrigado pela parceria, meu filho. Será, minha filha? Será que todas são iguais? Meus amigos, Chico. Vem passando a gente pra cá. Alô, Chico, seu Adriano aqui na frente do lendário. Rapidinho. Me apaixonei pela... Nossa amiga Sheila, aí da tribo, obrigado, hein? Eu vou beber pra esquecer. O lendário. Esta safada. Tá só começando, tem muita aranha pra queimar. Tem o nosso mestre Gilmar. Tem o nosso garoto de Gilboy, meu irmão. E amanhã é no Palácio. Hoje eu vou sair sem rumo certo, sem encontrar um bar aberto. Vou beber até cair. Tudo que eu planejo. Leão, Gilvita e a Manu também com a gente aí. O Gilvita admira a selva. Aquele abraço aqui do turno, hein? Pela ingrata daquela mulher. Bonita, Zefa, tá bonita. Será que todas são iguais? Gê, Ademir, Miro e a família prestigiando o Tubarão, obrigado. Vivem passando a gente pra trás. Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer esta saia. Dá-lhe meu rubi! Dá-lhe meu Lendário Rubi. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. Aquele teu beijo, minha filha. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Vou botar minha sede nesse lendário. Dá pra dentro. Embala nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu colo. Olha o Mad Promuter de Tracuadeu, tá aqui com a gente. Um abraço forte aqui do Tubarão. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, escolha é sua. Bora, Vívia! Bora, Belzinha! Bora, Arqueiro! Vem! Vem, vem, vem! Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Como é que é? E aí, Belzinha? Ei, Tubarão, detona no lendário aquela que faz lembrar do meu ex. Depois, filha, aquela. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Nosso amigo Marcos tá com a gente também. Esse carinha considerado aqui do Tuba. Ele que trabalhou lá no Praça com o Tubarão. Bora, Marcos, vem, vem. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. Alô, DJ Tubarão! Posso te apanhar? Manda ver! Rubi, poderoso. Novo Rubi. Bora, chefão! Vem. Me mostra esse corpo que eu tanto desejo, amor. Essa música entra no espinhaço, meu irmão. Vem. Tu é doido. Me faça sentir do seu beijo molhado o sabor. E aí, Verônica, diz. Diga. Que eu sou o seu homem e que nada existe melhor. Diga. Que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Faça dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer. Que eu vou me entregar corpo e alma. Nosso amigo aí, o... Os braços eu quero morrer. O Gildo tá com a gente, ele é a Marcília. Pessoal considerado aqui do Rubi. Sou na manha, obrigado, hein? Amor, amor, amor. Me abrace mais forte, amor, amor. Amor, amor, amor. Me beije. Nosso amigo Beto da Vigia. De amor, amor. É doido. Amor, amor, amor. Olha, Ju Estrela já na área, tá bem? Obrigado, Estrela, viu? Amor, amor, amor. O som das estrelas. Me sufoque. De amor, amor. Bora, Stefan! O lendário Rubi. A lenda viva das aparelhagens. DJ Tubarão. Esse sim é o verdadeiro DJ da saudade. E você sabe disso. Então faça, minha irmã. Faça. Dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer. Esse é o DJ Tubarão. Eu vou me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer. Morrer. Amor, amor, amor. Me abrace mais forte. Amor, amor. Amor, amor, amor. Me beije. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. É muita onda, Gilindade. Sem você não sei viver. Bora, Stefan! Vai dançar, tá perdendo. Fico louco até só de pensar. Olha o Rubinho das Estátuas já com a gente, bem? Ele e o seu amor, Raquel, meu escondo. O Ney também, o Rogério, a Betânia e a Ayla. Por aqui, aquele abraço do Tubarão. Bora, Márcia, te puxa, filho. Te puxa, te puxa. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Olha esse carinha que acabou de bater uma foto aqui comigo. É o DJ Márcio, irmão do Júnior Moreno. No tempo arrebentava no Anderson do Guamá. É doido, doido. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Fico. Olha o Wilson da Terra Firme, a Suzana, obrigado, hein? Você esteja amando outro em meu lugar. A você me dediquei. Ela vai ficando velha guarda, né, meu irmão? Ela não enxerga de longe. Olha o Gel também, a Cristina. O Adrian da Ilha da Jonça, valeu. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Minha amiga, sem você não sei viver. Bola, bola, bola, bola. Dá-lhe meu lendário. O som das estrelas. Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela. Ai, meu assessor tá de volta. Esse é meu compadre, considerado. Bora, assessor, amiguinho. Oi. Um novo sorriso sucedeu. Olha o Júlio da Tribo já por aqui também, a Marcela. Equipe Faz Gostoso. Cadê a equipe Faz Gostoso aí, meu irmão? Considerado isso aqui no Tubarão. Se você... Se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós todos. Depois, quantas vezes você me chama, você me chama. Nosso amigo Miro, sorri. Esse aí é considerado aqui do Tuba também. Só na manha. Pra depois, pra nós dois. DJ Tubarão, salve. Arena Tubarão. Mete ficha, mete ficha, mete ficha. Olha a japonesinha também, Rosinha, Xeli, juntas aí, tomando todas. Elas falaram Tubarão, quem for pôr, que se quebre. Bora, Xeli! Também com a gente o macarrão, os passageiros do lendário. Dali Tubarão. Givaldo Gravações CDs. E amanhã tem Palácio. Bora meu lendário, bora meu lendário. A Stefa tá ficando linda. Tá chocada, tá lotada. E é o nosso Rubi, meu irmão. Não sei por que nosso amor ficou assim. A gente vive brigando. Didi Boy, olha a cara do arqueiro hoje. Você tá armando, né? O que eu falo, você não acredita em mais nada. E diz que eu sou um insome. E eu tenho outro alguém. Diz pra mim o que é que eu faço pra você. Essa aí vai do Rômulo pra trás, hein? Fábio da Cairu já por aqui também. Alô, Fábio! Pra cima, filho, pra cima. Não escute o que outros falam. É meu mundo, pode crer. Confesso se errei, foi sem querer. Nossa, meu streak do Rubi. Olha, streak. Tubarão no seco não presta, meu amor. Traz logo uma cerveja daí. Nosso amor ficou assim. Cerrada na vinheta. A gente vive brigando sem razão. Do que eu falo, você não acredita em mais nada. E diz que eu sou um snob. Que eu tenho outro alguém. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender. Que eu gosto tanto, tanto é de você. Givaldo. Não escute o que outros falam. É seu mundo, pode crer. Confesso se errei, foi sem querer. Confesso se errei, foi sem querer. E é o nosso lendário, nosso chefão. Uma nova era chegou. Chegou. Lendário Rubi Saudade. Aqui tem história de verdade. Olha o caqueado! Tadinha, bora fazer o caqueado. E o Tubarão já detonando pra essa galera aqui na Serra, hein? Amanhã tem Palácio dos Bares. Dia 8, São Joaquim da Marambaia. Dia 9, domingo, lá no Demoné. Mais uma do nosso amigo Murilo do Jaguar. Lá no São Pedro, vai ser muita onda. It is high time. It is time for love. I'm in good prime. I have plenty of. Nosso amigo Cacique Gel, seu grande amor, isso aí considerado aqui no Tubarão, viu? Olha, deixa o patrão me liberar que eu vou lá, viu, filho? Mantenha-se calmo. Gilmar! Não é doido, ontem foi muita onda, cara. It is high time. It is time for love. Rubi. DJ Genil do equipe Red Bull por aqui. Junto com o lendário. Obrigado, Genil. Pra cima, pra cima. I have plenty of. Bora, Beto, caqueado, Beto, caqueado, vai. Manhã Palácio dos Bairros, Jona Condo. I have plenty of. Rubi. Olha o nosso parceiro Brady, a sua primeira dama. A Betty Rochelle, é? Amém, senhor. Dá-lhe, meu lendário! Bora, Silva da Marabalho, caqueado! Chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, chofé, Coroa, para com a tua frescura, que tu tá no lendário. Olha a novinha aí de toca. Aquela pra fazer só o caqueado. Mete ficha, mete ficha, mete ficha. Pra fazer o caqueado, meu brother. Pega fogo, camarê! Givaldo Gravações CDs. Gostoso, tá com a gente, aquele abraço aí do Tubarão. Olha o caqueado da Stefan. Rubi. Meu patrão Júnior Barra, o seu amor. Pedindo da Nike, o seu amor. Que nunca falte na mesa de vocês, viu? Obrigado pela cortesia. Vamos dizer que é um balde, né? A Naja Promotor já com a gente, já vem? Obrigado, viu, filha? Olha o caqueado! Associação das Aparelhagens das Antigas, é com a gente. É Genius, pra cima, cacheteiro. Cadê a galera do Rubi? O lendário Rubi é o Rubi de volta. É o mestre Gilmar de volta. E é o Tubarão detonando. Esse é o Rubi. Rubi. É festa. É. Lendário Rubi! É Lendário Rubi! Lendário Rubi! É o nosso lendário! Joga a mão pra cima, quem tá feliz aí! Só quem tá feliz, levanta a mãozinha pra cima! É o lendário chegando e fazendo barulho em todo o estado do Pará, senhor! Ele nos faz lembrar e curtir. Eu tô falando de quem, DJ Boy? Estou falando do Rubi. Rubi! Vamos fugir na espaçonave do amor. Tá arrepiando aí, filha? Tá arrepiando? Tu sabes com o Rubi eu vou. Abelzinho, o arqueiro. Obrigado. Recomeçar a vida com você. Cabo Valdo, homem do Danone. O som que faz você romper. Vamos fugir para o lendário, meu amor. Tu sabes com o Rubi eu vou. E aí? Rubi, eu quero ver vocês cantarem com o tubarão. Canta, canta, canta. Vai. E aí? O lendário Rubi saudade. Que emoção, cara. É doido. Uma história de amor em forma de canção. Lendário Rubi saudade, tocando no seu coração. É o nosso lendário. Dá-lhe meu lendário. Ele nos faz lembrar e curtir. Estou falando do Rubi. Assim vocês vão me emocionar, filhos. Vamos fugir na espaçonave do amor. Tu sabes com o Rubi eu vou. Recomeçar. Gente, é cada um de vocês. Muito obrigado de coração aqui no Tubarão, hein? Vamos fugir para o lendário. Tá bonita a nossa festa. Amanhã tem palácio, meu irmão. Tu sabes como eu vou. Já já, nosso mestre. Rubi, eu vou. Canta, canta, canta, canta, canta. Vai recordar. Oh, joga a mão pra cima aí, vai, vai, vai, vai. vai. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Rubi. DJ Jaja, vem juntos. O Jaque do Rubi, aquele abraço aqui do Tubarão, valeu. As mulheres amam essa música. É a música que elas pagam o sapo pro cara, até dois. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Olha como elas vão cantar! Pra sempre aqui no lendário, já! Você... Não deu valor no Shark. A partir de hoje, sem o lendário, não vale a pena ver você, mas vou me encontrar alguém que vale amar. Aí você vai saber que perdeu. Vocês, a lenda viva das aparelhagens, o lendário Rubi Saudade. Ao nosso patrão Evaldo Silva, ele com o Gilmar Santos, mas o Carlinho do Promoter, mas o Ademar Gonçalves, estão recomeçando essa nova história aqui do Rubi. As solteiras, as casadas, elas vão cantar! Bora, Olga! Bora, Olga! Pra cima, Olga! Os amigos do corpo aqui com a gente. Abraçando o Tubarão. A noite vem caindo. Vi o teu rosto. Givaldo Gravações CDs. É hora de partir. Adeus, mas breve. Velha guarda, Givaldo. Este CD de qualidade. Não vou ficar sozinho. Batidão, obrigado, Batidão. Evandro Batidão, nosso técnico. Este aí conhece, viu, mano? Não me deixe. Valeu, Evandro. Eu preciso de. Só um pouquinho de carinho. Que deu. Lendário Rubi. E essa mulher? Você nunca leva a sério. Eu também já não espero. Nosso amigo Blade, da equipe acabou o sossego. Acabou o sossego faz tempo, viu, cacheteiro? Pra cima, pra cima! Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Nosso amigo Sabino, Marquinho também ao lado. Já curtindo o nosso lendário. Obrigado! Bora, meu Rubi! Você nunca leva a sério.

Sabino Marquinho tá te esperando. Você aqui do lado da nave, tá? Alô, Sabino, não chega! Diga que somos amigos, eu ainda amo você. Sei, o tempo já se passou, mas em mim quase nada mudou. Eu ainda espero você. Hoje alguém me falou de você, me disse que você perguntou por mim. Olha aqui eu! Eu estou aqui, aqui. Dê um sinal, eu vou te encontrar. É só telefonar, é só telefonar. Eu estou aqui, me dê um sinal, eu vou te encontrar. É só telefonar, é só telefonar. Bora detonar mais uma da época. Um, dois, três, já. Rubi! Dá-lhe, meu lendário! Cisca, cisca, varejeira, dança comigo. Gente, dia 22, o forrozão do Bancrévia, hein? Banda Cheiro Verde, o nosso Rubi! Ela está em todo lugar. Ela gosta é de farrear. Eu tô todo um apoio. Ela é a dama da noite. Tu é, filha, a dama da noite? Amém, senhor, né? Ela é a rainha do bar. Cisca, Dodô, cisca! Cisca, cisca, varejeira. Eu quero ver você dançar. No balanço desse brega você vai se entregar. Cisca varejeira, eu quero ver você dançar. No balanço desse brega você vai se entregar. Cisca, cisca varejeira. Dá-lhe, meu Rubi. Canta aí pro Rubi. Eu vim aqui só pra te ver. Ó, meu amor, ligado em você. Os bons tempos voltando. O Tubarão só tem a agradecer a vocês. Já já o nosso mestre maior tá aqui, DJ Gilmar. Ó, meu amor, é uma emoção, vocês vão ver, viu? Eu tô ligado em você. Olha os mascarados do Marco aí com a gente. Abraço forte aqui do Tubarão. Bora, mascarados! Cara, sozinho, só olhando. Toda a equipe acabou, o sossego também. Com apoio total. Os passageiros da nave! Dá uma chance, por favor. Não despreze o meu amor. Eu vim aqui só pra te ver. Ei, detona, Tubarão! Mete ficha! Deixa comigo, tem muita lenha pra queimar, meu irmão! Eu vim aqui só pra te ver. Aqui! Ó, meu amor, eu tô ligado em você. Eu tô que tô, eu vim aqui só pra te ver. Ó, meu amor, eu tô ligado em você. Eu tô que tô, o meu coração já não suporta a solidão. Ficar aqui sozinho, só olhando pro salão, não dá. Eu quero dançar com. Deixa eu abraçar com muito carinho a Fernanda e o Rafael, o casal considerado aí. Dançou na manhã por aqui. Olha o casal também. Lendário Gilvan e Jó. Um beijo do Tua. É o nosso Rubi. Esse é o Rubi. Rubi. É festa. É. Lendário Rubi. É. Levanta a mãozinha pra cima, quem tá apaixonado aí? Só tu e o teu amor neste lendário. Parecia um sonho, a gente fica junto. muito carinho, toda a galera do Hot Salve Projetos, com o Rodolfo dos Balões. Lembra de tudo que vivemos, das tardes de domingo. Da... Essa música é uma completa viagem, né, cara? Pra te pegar tua mão e ir pra esse salãozão aí, ó. Rubi. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá, ficar sem você não dá. No porta-retrato, a gente se abraçando. Olha, gente, amanhã é no Palácio dos Bares, viu, gente? Lá no Palácio dos Bares vai começar cedinho, lá no calçadão, detalhe. DJ Jarinho no calçadão. A água tá cerrando mesmo. Pra você. Amém, Senhor. Aceitar que tudo se perdeu. Sábado que vem, no Rosão dos Coroas, no São Joaquim da Marambaia. Domingo, a nossa domingueira vai ser no Tenoné, lá no São Pedro. Mais junto, nosso amigo Murilo do Jaguar, cara. É doido, doido. Cada passo seu, cada movimento. As mulheres dão valor. A todo momento, só dá você em meu pensamento. Rubi, saudade. Quando a noite vem, quando sopra o vento, meu amor, eu sei, só vai dar você em meu pensamento. Olá, meu lendário! Eu quero sim! Olha, gente! Tem cortesia aqui, viu? Dodô, tem cortesia, Dodô. Dá pra essa galera cortesia do Forrozão, lá do Tenoné de São Pedro. É só pegar a tua cortesia e curtir com o nosso lendário, viu? Você, eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Bora, Belzinha! Eita, Belzinha! Não importa a distância percorrer, eu estarei no seu espaço. Nosso amigo Cabevaldo, esse aí é Rubi na veia de coração, o homem do Danone! Quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. Rubi, saudade. Tanta paz no seu sorriso, e é tudo que eu quero e mais preciso. O lendário. Vejo nele a liberdade de um amor que vai ficando cada vez maior. E você sorrindo diz. A gente pode ainda fazer. Agora o Strick tá relembrando há 30 anos atrás, cara. Me diz que isso tudo tá tão lindo. Seu amigo Bia da Pedreira com a gente bem aí, ó. Tão antigo. E aí você vem? E aí você vem e me dá um beijo. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Que eu nem sei se no meu peito cabe paz. Oh. Que eu nem sei do que esse amor pode ser. ligadinho nesse salão. Ei, Tubarão, onde vai ser a festa do lendário amanhã? Eu já te falei que vai ser no palácio. É surda essa mulher. Nosso amigo Cássio também, o monstro da saudade. E toda a comitiva por aqui. Me diz que isso tudo é tão lindo, que lembra um filme tão antigo. E aí você vem e me dá um beijo. Uma, uma, uma. Desse jeito meu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco, que eu nem sei se no meu peito cabe mais. Oh, eu nem sei de que esse amor pode ser capaz. Oh, oh, nem sei do que esse amor pode ser capaz. Ai, olha essa daqui. Eu sempre acreditei que um grande amor um dia chegaria para mim. Tuba! Seria bom demais, traria paz, seria tudo que sonhei. Calma, Verônica, olha o coração, filha. Que nunca acabaria, pois teria aquela força de um amor sem fim. Que mudaria toda a minha vida e eu não sofreria tanto assim. Você apareceu e ofereceu amor e paz, bem mais do que sonhei. Olha quem tá com a gente, o Átila Promoter, no apoio total. Ele vem fazer a visita no lendário. Obrigado, Átila. Sinta-se à vontade no nosso Rubi. Porém, eu não sabia que mentia, que fingia me amar. Olha, Japonanzinha, Rosinha, Celi, elas estão loucas aqui do lado. Meu coração partido, ofendido. Olha, Adriano, o João também, o Cacho, o Vavá e a Vanessa. Assim, ó. Você brincou de amar enquanto eu te amava. Levei você a sério, descobri que você só me usava. Então eu disse adeus, foi triste a despedida, porque eu já estava acostumado com você na minha vida. E o tubarão vai descascando! Seus beijos, seus abraços, seus carinhos, todos falsos, não vou esquecer. Olha a peça, minha Rochelle, e o seu grande amor, Blaze. Olha o caceteiro do Blaze, hein? Porque um dia eu quero devolver. Amar é mais que um sonho, esse desejo eu mantenho apesar de você. Olha, Givaldo, guarda um CD desse pra mim aí. Quando eu acredito, pra me levar lá pro Marajó, tá vendo? E tu vai me acontecer. Você brincou de amar enquanto eu te amava. Levei você a sério e descobri que você só me usava. Nós temos o Jamerson de Bragança. Obrigado, Jamerson. Porque eu já estava acostumado com Rubi das estátuas. Minha vida. Bora, Rubi. Bora descascar. Bora descascar. Você era a luz que faltava no meu caminho. Você me ensinou a viver. Lendário. Nas horas tão tristes que eu... Olha, Gisele, do Atalaia, prima do Dodô, tá por aqui. Olha, Gisele. Você me acolheu. Olha a comitiva também do Pílula Azul. Abraço forte aqui no Tubarão. Cadê o Pílula? Tá aí, tá? E me abraçou. Senti com carinho seus braços me envolver. Senti o calor do seu corpo me aquecer. Homem que é homem, fala assim pra mulher. Não interessa o seu passado, só interessa estar ao seu lado. Ah.